desce, joga a mão pra cima pra cantar comigo. Me iludi, eu sou um pobre rapaz, embriagado de amor. Me iludi, eu agora tanto faz, cerveja ou uísque pra curar a dor. E sabe, canta comigo, vem aqui, vem. Eu apostei tudo e não, eu apostei certo na pessoa errada. Agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo, cê se arrependeu. Vai chorar mais do que eu. Quem sabe canta. Perdeu, então chora, chora. Oh, oh, oh, você tá mais perdida que cego em tiroteio, surdo em bombardeio. Você tá num beco sem saída. Copos HP, Feira de Santana. Na sofrência, pensa. Eu apostei tudo e não. Tá lindo demais, tá lindo demais. E eu apostei certo na pessoa errada. Agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo, cê se arrependeu. Vai chorar mais do que eu. É de vocês, é de vocês. Oh, oh, oh. O mundo dá. Joga a mão pra cima, a mão pra cima. Coisa linda, Salvador, coisa linda. Chora, chora. Oh, oh, oh. Você tá mais perdida e cego em tiroteio. Joga a mão pra cima, eu quero ouvir você. Perdeu, então chora, chora. Oh, oh, oh, oh, oh, você tá mais perdida e cego em tiroteio, surdo em bombardeio. Você tá num beco sem saída. Tem mais sucesso, mais sucesso.